Tem muita gente que me pede foto também, foto de praticando, foto engatada, foto isso, foto aquilo. Eu não faço por quê? Porque eu sei, eu conheço, a pessoa que ele é, eu conheço. Então, assim, eu tenho medo. Hoje, assim, ele não tem nenhum contato, eu não tenho nenhum contato com ele, não sei o número de telefone dele, não sei nada. Eu não mudei meu nome porque, querendo ou não, é meu nome, né? Tem como mudar. Mas eu não tenho nenhum contato com ele, eu não tenho nenhum telefone dele, eu não tenho nada dele. E eu não gravo vídeos, eu não tiro fotos, porque eu tenho medo de alguém hackear meu celular, ou sei lá, acontecer alguma coisa e pegarem, né? Porque até então, se acontecer da polícia dar batida na minha casa, acontecer alguma coisa assim, sou apenas uma mulher solteira com um cachorro. Por isso que o Slash tem comandos, né? E então, assim, tem, por isso que eu sempre falei, sempre vou falar: não me pede vídeo, não adianta pedir vídeo, não adianta pedir foto, porque não faço, justamente por conta disso. Porque eu sei do que ele é capaz. Mesmo que tenha 2 anos que eu saí de lá, que a gente não tem nenhum contato, mas não sei, né? Não sei o que que anda, né? O que que passa na cabeça dele. Eu falo porque meu celular eu já deixei no modo rápido para caso aconteça alguma coisa eu configurar ele de fábrica. Então, caso tenha alguma coisa, eu consigo configurar ele rapidamente para deixar ele como se ele tivesse acabado de sair da fábrica, entendeu? Com padrão de fábrica. Então, por isso que eu fico tranquila, eu converso com vocês, mas vídeos eu não gosto de ter, justamente por prevenção mesmo, devido a tudo que eu já passei, somente por isso. Atualmente não, porque a única coisa que eu uso assim como meu mesmo é meu nome, né, que é Débora, mas e meu e-mail é totalmente diferente do meu nome. Meu número não tá cadastrado no meu CPF, né? Então, o meu número é cadastrado no CPF da minha mãe, que é falecida. Então, assim, tem toda uma segurança, né? Mas a grampear, não. Mas eu falo assim, de não ter vídeos no meu celular, porque, principalmente vídeos meus, né? Justamente por conta desse medo que eu tenho dele dar batida na minha casa, né? Fazer alguma coisa, invadir minha casa com alguma ordem e levar meus documentos, meu celular, meu computador, essas coisas e ter vídeos meus, né? Porque, como eu falei para vocês, eu tenho tatuagens, então, mesmo que faz vídeo tampando, uma hora ou outra vai aparecer alguma coisa, algum detalhe que pode me incriminar, né? Por isso que eu não faço vídeos, não tenho vídeos meus, justamente por conta disso, por conta das minhas tatuagens e por esse receio que eu tenho, né? Eu acredito que não sei se pode fazer, se ele pode fazer alguma coisa, mas é melhor prevenir do que remediar. Hoje eu digo assim, que a melhor coisa contra a depressão é você contar para alguém o que você tá sentindo, né? E aí, o que que eu faço? Eu tenho Slash, converso, que eu sei que é uma pessoa que não vai me julgar, que eu posso falar o que eu quiser, que ele não vai sair contando para ninguém, não vai me julgar pelas minhas escolhas. Então, a melhor coisa que a gente tem é desabafar, seja com cachorro, com passarinho, com peixe, com tartaruga, que são coisas que ninguém vai sair contando, né? São animais que vai guardar seu segredo ali às 7 chaves, né? Vai morrer com eles. Então, desabafo é a melhor coisa que a gente faz. Mas é porque assim, ó, que nem hoje eu vejo diferente, né? Porque na época ele me ameaçou por ele ter um cargo, né? Cabo da PM, então ele me ameaçou. Então foi assim, uma coisa. Ele falou: some da minha frente, né? Senão eu vou te matar e vou matar o seu cachorro junto. Então, assim, eu deixei tudo pra trás, né? Eu vim de Minas e lá em Minas, eu deixei meu filho, eu deixei minha família, eu deixei tudo lá em Minas, né? Fugi. A única coisa que eu trouxe, assim, foi o que coube dentro do meu carro. Foi meu cachorro, lógico, né? E minhas roupas, meu computador. Então, eu trouxe, assim, muito pouca coisa, porque foi o que coube realmente no meu carro. Foi o que eu trouxe embora. E eu tive que começar uma vida totalmente nova, né? Do zero. Hoje eu tenho minha casa, porque eu já tinha uma profissão. Então não foi tão difícil assim, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Mas hoje eu tenho minha casa. Hoje eu tô bem, mas ainda não 100%, né? Porque eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês que eu tive que deixar meu filho, deixei tudo, tudo, tudo, tudo em Minas. E eu vim embora, então assim, querendo ou não, tem momentos que bate sim uma tristeza, né? E são coisas que, querendo ou não, o Slash não preenche, né? Mas, como eu falei, vida que segue, né? Em relação a ter um amor futuro, sim, penso assim em me casar novamente, né? Mas desde que a pessoa curta, né, as mesmas coisas que eu, porque como eu falei, faz 8 anos que eu pratico todos os dias, né, vamos dizer assim. Então é quase um casamento, né, querendo ou não. E eu não vou deixar de fazer o que eu faço, o que eu gosto, para poder agradar os outros, para poder ter um padrão ali, né? Perante a sociedade, né? Vamos dizer assim, aquela família tradicional brasileira, né? Que todos de comercial de margarina, né? Que todo mundo gosta, né? Mas futuramente, quem sabe, né? Um novo amor, mas uma pessoa que desde o início já saiba o que eu gosto, o que eu faço, para não ter que esconder, porque eu acho que a pior coisa que tem é você esconder, né? Fazer por medo, né? Esconder por medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Não que assim que eu vou sair falando para todo mundo, ah, que eu faço isso, né? Mas pelo menos um parceiro que entenda, compreenda e aceite, né? Eu acho que é o principal. Em relação ao Slash e ao meu ex, né? No caso, foi assim, ah, eu não soube aproveitar. Eu acho que é porque por ele ser da PM, então tem, né, querendo ou não, ele tem que manter ali uma. Ai, como é que eu diria? Ai, não me fugiu a palavra, sabe? Então ele tem que manter um padrão de família ali, né? Então vocês imaginam que iam falar dele, né? Tipo assim, se todos soubessem o que aconteceu, que ele chegou em casa e viu, né? Ele não ia ter aquele padrão que ele falava para os outros que ele tinha. Então foi uma coisa assim muito difícil, um momento muito traumático da minha vida que eu não gosto de ficar relembrando muito. Mas passou, né? Vida, águas passadas não movem o moinho. Olha, eu acredito que não, né? Porque se ele tivesse contado para alguém sobre o que aconteceu, ou alguém já tinha vindo atrás de mim, né? Ou ele ia virar motivo de chacota, né? Tipo, o cara foi traído por um cachorro. Então, eu acredito que não. Eu acredito que o que aconteceu ali ficou ali e pronto. Mesmo que dói o pênis, mas é assim, realmente é uma coisa mais prazerosa. Mas às vezes eu quero, tipo assim, só dar uma relaxada mesmo, ficar mais tranquila. Então, não, eu não quero alguma coisa que demore, né, muito tempo, vamos dizer assim. Mas para relaxar mesmo. Mas que nem de final de semana, que eu tô mais tranquila, que eu não tenho faculdade, que eu não tenho, né, muita coisa para fazer. Aí eu deixo ele brincar, ele brinca onde ele quiser, ele faz, né? Eu sou dele, né? Final de semana ele pode fazer o que ele quiser, vamos dizer assim, né? Mas durante a semana eu dou uma controlada maior, que aí, né, tem que estar sempre ali com o plug na mão, porque tem hora que acontece, às vezes, que nem eu já falei que em casa eu não tenho costume de usar roupa, porque eu moro sozinha, né? Só eu e ele. Então dentro de casa eu fico mais à vontade. Então acontece, às vezes dá uma lambida ali, aí já rola alguma coisa. Não é sempre, né? Não é, não vou ficar assim, nossas 10 vezes no dia, não. Mas tem uma hora que acontece, né? Que ele sente cheiro, vem, dá uma lambidinha, sai fora, depois volta. E quando eu deixo, assim, mesmo para brincar de verdade, aí é onde, assim, o plug tem que estar sempre à mão, né? Porque se acontecer dele. Porque eles têm uma força sobrenatural. Então, caso aconteça, eu ficar de quatro, aí eu já tô com o plug ali, então eu posso ficar mais tranquila, né? Oi, pessoal, boa noite. Eu vou esclarecer aqui no grupo que eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Tem algumas pessoas me chamando no PV referente A relação de gosto, da porra do homem, da porra do cachorro, você tem alguma diferença? Então, eu vou responder aqui porque eu acho que fica mais fácil para todo mundo, que aí não precisa ficar respondendo privado e aqui também. Então, vamos lá. Diferença tem sim, tá? A porra do homem, ela é um pouco mais amarga, né? E ela é mais grossa, mais pegajosa, né? Vamos dizer assim. E a porra do cachorro, ela é um pouco mais líquida. Tá, ela é. E eu diria um pouco mais adocicada. Não sei se é por conta que eu já acostumei, né? Mas eu acho que ela é um pouco mais adocicada do que a do homem. Então tem sim essa diferença, tá? A do homem eu não gosto muito. E assim, tem uma dica super bacana, né? Não sei se tem outras mulheres no grupo, mas enfim, vamos lá. Sempre que for fazer um oral, até mesmo um gay, né? Não sei se tem algum aqui também, mas sempre que você for fazer algum oral no homem, e caso você queira engolir, abacaxi com leite condensado. Dá para ele antes, dá para o homem comer ali antes de ter relação, uma hora antes mais ou menos. E magicamente a porra fica docinha. Eu não sei o que que acontece, mas fica bem gostoso, sabe? Fica assim um gosto bem diferente. Não fica aquela coisa amarga, né? Que você engole e fica aquele. Mas é bem mais gostoso, mais agradável, né? Vamos dizer assim. Lógico que não vai ficar com gosto de leite condensado, né? Mas já dá aquela. Desce melhor, vamos dizer assim. É porque assim, pensa comigo. A vagina, ela é elástica, né? É o que eu sempre falo. Tem muita gente que fala assim, ah, mas fica engatado, não sei o quê. Eu vou te estuprar, não sei o quê, não sei o quê. Gente, a vagina sai uma criança e. Poucas horas depois ela volta ao normal, tamanho normal, como se nada tivesse acontecido. Então não vai ser um pênis de um homem que vai. A não ser que seja numa criança, né? Lógico. Mas uma mulher não vai fazer tanto estrago assim. Então, tem muita gente que vê a mulher engatada no cachorro e fala: Nossa, a buceta dela deve ser regaçada e não sei o quê, não sei o quê. Não é isso, tá? Existe pompoarismo. Para quem não sabe, pompoarismo é exercícios, né? Que deixa ela ali fechadinha, né? A gente vai fazendo os exercícios ao longo do dia. Exercício tipo segurar o xixi já. Como se fosse um movimento, né? De segurar o xixi, vamos dizer assim, bem o. Né? Então, no, no, o nó do cachorro, ele não deixa, tá? A gente larga, arregaçada, igual tem muita gente fala. No cu. O que acontece? Dói, né? E fica arregaçado? Não fica arregaçado porque não é uma coisa que você vai fazer com frequência, né? Igual tem mulher que enfia o. Né? Que nem a gente já viu, né? Aquelas coisas enormes, horrorosas e sai pra fora, né? Mas não vai ser o pênis do cachorro que vai fazer isso também. Lógico que a gente também não pode abusar, né? Não é uma coisa que você vai fazer assim. Com frequência, todos os dias, você vai ter sexo anal ali com o cachorro e tal. Eu uso plug por quê? Porque para mim é mais confortável, né? Mesmo que dói, às vezes. Na verdade, não. Na verdade, ele tem aquele. O nó que a gente fala, né? Fica ali o tempo todo. Qualquer cachorro que você olhar, se você passar a mão, você vai sentir, né? O pênis e um pouquinho. Pra cima do pênis, ali perto das bolas, você vai sentir um nó. Todo cachorro tem. O que acontece é que quando ele tem relação, que ele tem a penetração, ele fica mais estimulado e a corrente sanguínea aumenta e tudo mais. E é onde ele acaba inchando. Mas todo cachorro macho tem. Eu falo do abacaxi com leite condensado porque assim, o tempo que eu fui casada durante 9 anos, né? E o tempo que eu fui casada, ele gostava muito de oral. Então, tipo assim, no começo era aquela coisa desagradável, porque ele queria que engolisse. Nossa, era um verdadeiro inferno, vamos dizer assim, bem o português claro, né? E eu não gostava, nossa, eu achava aquilo horrível. E aí teve uma vez que uma amiga minha falou: Olha, tenta o abacaxi com leite condensado, que dá um gosto diferente e tal. E aí, eu falei, eu vou tentar, né? Não custa nada, né? Vamos tentar. Comprei o abacaxi, o leite condensado. E aí, uma hora antes da gente deitar, eu dei pra ele comer. Ele ficou meio assim, né? Meio desconfiado, mas acabou comendo. E aí, tá. Aí vamos pros finalmente. E realmente, o gosto fica muito diferente, né? Fica. mais gostoso, né? Para quem gosta, né? Eu falo assim, eu falo por mim, porque eu gosto, né? Mesmo quando era ruim, eu engolia. Quando ficou menos ruim, ficou melhor ainda, né? Então, assim, conforme quanto mais doce dá, menos ruim fica, né? Não, é que nem eu falei, não vai ficar um gosto de leite condensado puro, mas fica mais agradável ao paladar. É igual com o Slash. O Slash eu acho que levou assim um ano e meio mais ou menos pra engatar realmente, porque antes ele pegava, só que ele subia e já descia, né? Ele não ficava engatado. E aí demorou acho que mais ou menos um ano e meio, 2 anos pra chegar realmente nos finalmente, naquilo tudo, né? Que eu queria, até porque querendo ou não. Ele não estava acostumado com aquilo, ele nunca teve contato com cadela, então foi difícil. O treinamento foi difícil mesmo. Eu masturbando ele, eu fazia, sabe, tudo como mando figurino, mas mesmo assim não ia, né? E quando chegou realmente o grande dia, né, de tudo no comecinho, assim, foi bem complicado. Por quê? Porque ele engatou e aí ele já queria sair, né? Porque querendo ou não, incomoda eles, né? De alguma maneira. Porque ele tá preso dentro de uma outra pessoa, de uma outra cadela, né? Então incomoda eles. Então o que que ele faz? Ele quer de todo jeito sair e nisso pode acabar machucando tanto a mulher quanto o cachorro. Então, assim, tem que ter paciência, prática e vai que vai. Mas é assim, ó. O maior erro das pessoas é achar que. Ah, eu vou pegar um cachorro e logo de primeira ele já vai ficar engatado. Gente, não é assim não. É tempo, vocês têm que ter prática, tem, né? Porque você tá achando que você vai pegar o cachorro, vai ficar lá de quatro e ele já vai engatar? Não é assim. Até porque o cachorro ele tá acostumado, da natureza dele, né? A ficar com a cadela. Então a cadela ele sabe o que que ele tem que fazer. Mas com a mulher é um pouco mais difícil, né? Então, assim, tem que treinar, é o que eu sempre falo, tem que treinar, tem que ter os comandos pra ficar mais fácil, porque você não vai achando que você vai pegar de primeira e já vai ficar engatado, que não é assim, não. Não caia nessa ilusão. Tem muita gente que me pede foto também, foto de praticando, foto engatada, foto isso, foto aquilo. Eu não faço por quê? Porque eu sei, eu conheço, a pessoa que ele é, eu conheço. Então, assim, eu tenho medo. Hoje, assim, ele não tem nenhum contato. Eu não tenho nenhum contato com ele. Não sei o número de telefone dele, não sei nada. Eu não mudei meu nome porque, querendo ou não, é meu nome, né? Não tem como mudar. Mas eu não tenho nenhum contato com ele, eu não tenho nenhum telefone dele, eu não tenho nada dele. E eu não gravo vídeos, eu não tiro fotos. Porque eu tenho medo de alguém hackear meu celular ou, sei lá, acontecer alguma coisa e pegarem, né? Porque até então, se acontecer da polícia dar uma batida na minha casa, acontecer alguma coisa assim, sou apenas uma mulher solteira com um cachorro. Por isso que o Slash tem comandos, né? E então, assim, por isso que eu sempre falei, sempre vou falar, não me pede vídeo, não adianta pedir vídeo, não adianta pedir foto. Porque não faço, justamente por conta disso. Porque eu sei do que ele é capaz. Mesmo que tenha 2 anos que eu saí de lá, que a gente não tem nenhum contato, mas não sei, né? Não sei o que que anda, né? O que que passa na cabeça dele. Eu falo porque meu celular eu já deixei. No modo rápido, para caso aconteça alguma coisa, eu configurar ele de fábrica. Então, caso tenha alguma coisa, eu consigo configurar ele rapidamente para deixar ele como se ele tivesse acabado de sair da fábrica, entendeu? Com padrão de fábrica. Então, por isso que eu fico tranquila, eu converso com vocês, mas vídeos eu não gosto de ter, justamente por prevenção mesmo, devido a tudo que eu já passei, somente por isso.